Atenção, vizinhança. Atenção, vizinhança. Atenção, vizinhança. DJ Luan QR, solta a putaria. Puta porra. Esse é o DJ LG. Esse é o DJ LG. DJ Luan QR. LG. É Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal, 31 é ano novo. E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. E acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butiaca. O barulho do meu lulu batendo na tata. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butiaca. O barulho do meu lulu batendo na tata. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butiaca. O barulho do meu lulu. Barulho do meu lulu. Eu comprei lança pra ela, porque ela é do peito certo. Mas ela não larga lata, tá parecendo criança. Tá numa brisa, tá batendo lata. Porra, até na casa, você não. Bota, parça, bota, parça, só que me parça. Bota, bota, parça, taca, taca, parça. Bota, parça, só que me parça. Bota, bota, parça, taca, taca, parça. Bota, parça, só que me parça. DJ Luan QR, solta a putaria. Esse é o DJ LG, esse é o DJ LG.